9963, localizado em Linhares, de colapso no 0,0140 graus 089. Autorizado, né? Decolapso, 10, 0, gol, 9. matou, igual a vocês três. Você está se ligado? Sim, irmão. Torre 1195. Baixar travado pistola 0, vento 1950 graus, 89, antigo pelo 0, foi o chamar a baixar travado. Travado, visual, ouro, 233. Ouro, 233, vento, 1500, 1009, foi autorizado. O fundo 90, agora, 233. Destruição no centro de safe, na frequência 1,2 metros. Pois, 1,2,3,5, vamos lá, não é? Não, agora vai ser 6, vamos ver. Voltando, qual é a frequência de descanso? 1,28, 1,35, 1,23, 1,8. 3235, 1220. Alonso, agosto 11, estacionamento autorizado, aporte para o táxi. Qual é o Santa Livre, táxi, chama para ingresso, se é agosto 11, Santa Livre, táxi, chama para ingresso. Alonso, agora sim, alto e claro, acionado já, táxi autorizado, aporte para ingresso, pista no 7, se é agosto 11. Pista 7, autorizado a decolagem, vento 1,40 graus, 089, altíssimo 020. Romeu Sierra Golf Oscar, decolado aos 17, curva direita, corredor axé, aguarde transferência. Curva direita, corredor axé, aguarde para transferência, Sierra Golf Oscar. Romeu Sierra Golf Oscar, chegando no controle agora, frequência no 20.0 para a volta. 120, controle 1980, Sierra Golf Oscar, muito obrigado, até a volta. Olá, Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Olá, senhor Gustavo, como é que você está envolvido no Corredor Chef? O número 7, eu estou no Corredor da Barra. O número 7, Corredor Chef, 23. Bom dia, pista no zero, autorizado alinhar e decolar. Linha 1-4-0-0-0-9, altitude no 020. Autorizado alinhar e decolar no 0, voo 1-2-3-3. Papai, decolado 3-2, controle 1-2-0, Azul 80. Controle 1-2-0, Azul 0, Azul 270. Controle Salvador, Azul 2704, decolou passando 1300. Azul 704, contato horário de colar, Azul 3-0, via 0. 3-0, via 10, via 6 da PUC, Azul 2-2-2-3, pronto, espera 1-0. Bom dia, 2-2-2-3, passaria do título 0, autorizado alinhar e decolar, 1-7-0-0, 1-2-9, título 0, 2-0. Alinha e decola, 2-2-2-3. Pode voar, Júlio. Perfil Azul 2704. Se prova aliar e manter isso no lugar. Vou manter 1-0, vou 1-7-0.